acontecendo aqui? Vai, cachorrão, tô pensando aqui. Toma, toma, toma, toma. Toma, toma, toma, toma. Tô pensando aqui. Toma, toma, toma, toma. Tô pensando aqui. Toma, toma, toma, toma. Vai, cachorrão. Só no baile aqui, batom. Tô pensando aqui. Só no baile aqui, queiro. É o Big Show, DJ. Só no baile aqui, marretio. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma.